Você passou, ninguém te deu a real. Mas não faz mal, a vida é mesmo assim. Nem sempre amor será, só Deus pra te mostrar. Quando eu te quis, você nem percebeu. Ai, ai, ai, ai, não venha me desafiar. Já me cansei, e quando eu canso a Deus, não vai adiantar você rezar, rezar. Eu já falei, passou, passou, passou. Eu já falei, passou, passou, passou.